Sei meu off-white, no pulso logo um bright, no bolso só minha ID, que enquadra normal. No volante da nave, no groove bate o grave, MC Kevin Davi pela marginal. E hoje ela tá tão gata que eu me perdi, nas suas curvas nem entendi como que eu cheguei ali. Na volta eu vou passar no Mac, mais tarde eu ligo pros moleque, rabisco pra mais uma track, canto pra subir. Mas aí já refletiu sobre o que cê fez hoje? Tenho chorado à noite há 8 meses, porque eu sou filho de vó e todo filho de vó tem que perder sua mãe 2 vezes. Então vem cá, senta aqui, vou contar pra você, vou tentar resumir pra te fazer entender que seus sonhos, seus medos, seus erros e acertos que fazem você, não o que dizem quando você não vê. E quando o mundo acordar e a gente puder ser o que a gente quiser, vou contar pra você, nem tudo se é bem como a gente quer. A gente é o que é, não o que a gente quer ser. Enquanto eu puder ser melhor, vou tentar. Enquanto eu puder, meu suor derramar. Se você é perfeito, me ensina. Viver é me assinar e a volta por cima virar. E é por isso que eu sou intenso como um pôr do sol e tenebroso como a escuridão. Meu ego faz eu perder o meu rumo, minha humildade faz pedir perdão. Só tenho medo de mim, mas esse medo é assim, me faz botar os meus pés pelas mãos. Vivo pra morrer de amor, morro pra não viver em vão. Que eu passava a noite em claro, implorando pra Deus motivos pra continuar. Quando eu te dava o que eu tenho de mais caro, e você sempre encontrava razões pra me criticar. Quando eu chorava encarando minha varanda, com a certeza que a minha única saída tava lá. Depois que minha filha nasceu, você perdeu, porque agora não existe mais nenhuma chance de eu pular. Era o menino lá no fundo da sala, com fone no ouvido, Walkman na minha mala, olhando a luz e vendo sopa de letra, transformando em histórias, escrevendo na mesa. Reprovado 3 vezes na sua matemática, mas aprendi a contar dinheiro na prática. Quer falar sobre minha comida? Faz assim, volta 20 anos atrás e paga a cesta básica. Será que eu não vivo as letras que eu já fiz cantar? Ou você só ouviu as partes que quis escutar? Falei que eu era um lixo e tá escrito lá. Sustentabilidade, hoje é tempo de reciclar. É fácil apontar o dedo pra quem tá por baixo, difícil é estender a sua mão pra ajudar. Cê fala tanto do que eu fiz, mas faz o mesmo. Cuidado, pois seu dedo ainda vai te apontar. A chance de tentar de novo não tem preço. Eu me viro do avesso atrás de encontrar meu lugar. Cês falam tanto pra eu voltar pro meu começo, mas foi em 86 e vocês não estavam lá. O ser humano é falho, hoje mesmo eu falhei. Ninguém nasce sabendo, me deixe tentar. Ouvi dizer que eu estava cancelado. O seu cancelamento hoje eu resolvi cancelar. E eu sou intenso como um pôr do sol e tenebroso como a escuridão. Meu ego faz eu perder o meu rumo, minha humildade faz pedir perdão. Só tenho medo.